desde o começo de tudo, você em primeiro lugar. Turma do camarote! Depois era em mim que eu iria pensar. Tava estampado nas fotos, em declarações escritas, um amor sem medidas. Eu não pensava que um dia essas recordações iam me fazer chorar. E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras. Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia. E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras. Falando de amor, jurando amor, nunca pensei que você me trairia. Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça. Desde o começo de tudo, você em primeiro lugar na minha vida. Depois era em mim que eu ia pensar. Que energia! Tava estampado nas fotos, sem declarações escritas, um amor sem medidas. Eu não pensava que um dia essas recordações iam me fazer chorar. E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras. Jurando amor, nunca pensei que você me trairia. E o que mais me dói é saber que da sua boca saiu tantas mentiras. Falando de amor, jurando amor, como é que você pode ser tão fria? Vem! Se ainda tiver vergonha nessa cara, desapareça. E não me ligue mais. Se ainda tiver vergonha nessa cara, por favor me esqueça. Cai fora aí. Obrigada.